isso sempre acontece. Tem um coração que é desvairado e nunca me obedece. Eu já sou um cara meio estranho. Alguém me disse isso uma vez. Meu coração é de cigano, mas o que salva é a minha insensatez. Estraga é a sua tinta.